grave será vencida. Nosso general é Cristo, a igreja ouve sua voz. Essa guerra é do Senhor, ele é mais que vencedor. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. A batalha é tremenda, o inimigo é feroz. O Senhor pelejará por nós. Sei que há muitos pessimistas querendo desanimar, entregando suas armas, não querendo mais lutar. O inimigo está torcendo pra você calar sua voz, mas Jesus está conosco, ele é o maior reforço e pelejará por nós. O Senhor pelejará por nós. Está chegando mais soldados de Jesus, com as suas armaduras, reluzentes como a luz. As milícias do inimigo, com seu comandante atroz, querem ganhar a peleja, mas o dono da igreja está pelejando por nós. O Senhor pelejará. O inimigo é feroz, o Senhor peleja.